Universitária FM, a sintonia da terra. No ar, pela Rádio Universitária FM, Arquivo de Cera, uma produção, apresentação e discoteca de Nireis, no ar desde 1963. Arquivo de Cera é o único programa em todo o país a apresentar exclusivamente gravações originais em discos de 78 rotações por minuto, os chamados discos de cera, que dominaram o mercado nacional no período de 1902 a 1964. Hoje, Arquivo de Cera vai homenagear o cantor Januário de Oliveira, que foi bastante atuante na década de 1930 e que esteve em Fortaleza atuando na Ceará Rádio Clube em 1938. Seu nome completo era Januário de Oliveira Chirico. Vamos ouvi-lo cantando a valsa de Décio Pacheco Silveira, Saudades de Minha Terra, acompanhado pelo conjunto Serenata, gravação realizada na Colômbia em 1936. Saudades de Minha Terra. Mulatinha da Caserna foi uma marcha de Martínez Grau e Ariovaldo Pires, na interpretação de Januário de Oliveira e Arnaldo Pescuma. Acompanhamento dos Diabos do Céu, gravação de 24 de janeiro de 1936, realizada na Victor, que lançou o disco pelo suplemento para fevereiro de 1936 para o carnaval daquele ano. Mulatinha da Caserna. A mulatinha fazia corso lá no quintal. Matou o tempo, ficou por cima, foi promovida a general. Antigamente a mulatinha fazia corso lá no quintal. Mas com o tempo ficou por cima, foi promovida a general. Alerta, alerta, vamos fazer revolução. Na trincheira vamos ser mulata, na Avenida São João. Benedita já fez progresso, tirou o corpo lá do fogão. Vive na seda, tem um V8 que sai de braço com o capitão. A Benedita já fez progresso, tirou o corpo lá do fogão. Vive na seda, tem um V8 que sai de braço com o capitão. Alerta! Alerta, vamos fazer revolução. Nossa trincheira vamos ser mulata, na Avenida São João. Alerta, alerta, vamos fazer revolução. Nossa trincheira vamos ser mulata, na Avenida São João. E foi assim que começou o nosso amor. Valsa de Lina Pesce e Orfeu, que Januário de Oliveira cantou, acompanhado pelo Jazz Band de Colômbia, numa gravação Colômbia de outubro de 1930. E foi assim que começou o nosso amor. Eu te amava sem nunca dizer o que dentro de mim ansiosamente eu escondia. Eu te amava no peito um altar, por ti meu coração, por te adorar pela terguia. Tu passavas, porém, sem saber, indiferente a minha muda eterna adoração. quando um dia eu pensei em morrer, pensando que outro amor brotasse no teu coração. Sonhos meus então, sim, me respondeu tua boca em flor, e foi assim que começou nosso amor. No momento de imensa loucura, temendo eu vim a ti, que olhaste-me a cismar. Tinhas tanta graça em tua candura que quase me ajoelhei para te adorar. E foi assim que começou o nosso amor. Professor de violão, samba de J.B. da Silva, o senhor, que Januário de Oliveira cantou com acompanhamento de regional, em gravação dos discos da marca Artifone, gravação de 1932. Professor de violão. Até quem tinha o chaveiro, o violão ter valor, ser dividido pela elite e toda em flor. Já pode um preto cantar na casa do senador, que tem palminha, dedos, filhos ao doutor. Professor de violão, velhinho de boa marca, mocinho de coração, não alcançava o clamor da sinelice em furor, a ver deixar a canção com grande amor. Até que um filho já viu o violão ter valor, ter pilhado pela elite toda em flor. Já pode um preto cantar na casa do senador, que tem palminha de dos filhos ao doutor. Não fosse essa fundada, professor de violão, velhinho de boa marca, mocinho de coração. Cantava o clamor da sinelice em furor, ao ver fechar a canção com grande amor. Mas se amanhã eu quiser tirar minha vida, eu irei bem satisfeito, pois já vi o que sonhei. Era viola querida, hoje viver no salão do meu Brasil, harmonizando o coração. Alma da Noite, canção de José Maria de Abreu e Oswaldo Santiago. Januário de Oliveira canta com acompanhamento do Grupo do Canhoto. gravação de 11 de outubro de 1934, realizada na Victor, que lançou o disco em dezembro do mesmo ano. Esse grupo do Canhoto era liderado pelo violonista canhoto Rogério Guimarães. Alma da Noite. Por trás dos edifícios lentamente, o sol é um difuso broquinar, e a agulha de uma estrela reluzente fere a canção e morre com a tarde. E vem a noite pelo jardim dançar. Ninguém se afoite, ninguém a queira amar. Alma da noite, aceita de traição. Ela traz o amor e traz a dor ao coração. Nas praias o luar convida o sonho, sorrisos de mulher perfumam tudo. E o vento a perpassar leve risonho tem para as folhas dedos de luz. E vem a noite pelo jardim dançar. Ninguém se afoite, ninguém a queira mais. Alma da noite, é feita de traição. Ela traz o amor e traz a dor ao coração. Vocês estão em sintonia com a Rádio Universitária FM, apresentando o programa Arquivo de Cera. Produção, apresentação e discoteca de Nireis, no ar desde 1963. Hoje, com uma seleção de músicas da carreira discográfica do cantor Januário de Oliveira, nascido em 24 de março de 1902 e que faleceu em 22 de fevereiro de 1963. Por que te amei? Valsa de José Maria de Abreu, que foi gravada por Januário de Oliveira com Jazz Band Columbia. Disco Columbia, lançado em outubro de 1930. Por que te amei? Lembras que me juraste eterno amor, meu bem. Mas sei que outra jura tu já fizeste alguém. Coração que sabe amar, não pode vingar. Para te deixar de amar, meu amor, vou também jurar. Quando te amei, te juro, pensei na ingratidão. Mas porque te amei, não sei, enlouqueceu-me esta ilusão. Foi um amor tão puro e não sei por que tanto te amei. Amor, só me resta esquecer-me do que jura, tu já fizeste alguém coração que sabe amar, não pode vingar. Para te deixar de amar, meu amor, vou também jurar. Queres Me Ver Chorando, choro de Jonas Aragão, que foi gravado por Januário de Oliveira com Zezinho, Petit, Sampaio e Jonas no acompanhamento. A gravação Columbia, disco lançado em dezembro de 1929, Queres Me Ver Chorando. Thank you. Engenho Novo, Coco Popular, em arranjo de Reca Tavares. Januário de Oliveira gravou com acompanhamento do Reca Tavares no piano, Zezinho e Petit. Gravação Colômbia, lançada em 1929, Engenho Novo. Agora nós vamos para um pequeno intervalo. Logo mais estaremos voltando com a segunda parte de Arquivo de Cera. Estamos voltando com o programa Arquivo de Cera, uma produção, apresentação e discoteca de Nireis através da sua rádio universitária FM. Hoje com músicas da carreira discográfica do cantor Januário de Oliveira, nascido em 24 de março de 1902 e que faleceu em 22 de fevereiro de 1963. Contigo Eu Não Vou, samba de João da Gente e Gabiru. Januário de Oliveira gravou com acompanhamento do Jazz Band Colômbia em fevereiro de 1930, em disco Colômbia. No rótulo não figura o nome do cantor. Contigo Eu Não Vou. Arranjei Ela é muito arengueira, não me dá uma vantagem. Mulher assim não serve, para quem é da orgia. Eu viver assim não posso, arengando noite e dia. Contigo eu não vou, neste golpe tão errado. Vê se me arranjo outro, que queira ser explorado. Contigo eu não vou, neste golpe tão errado. Vê se me arranjo outro, que queira ser explorado. Miçanga, foxtrot de J.B. da Silva, senhor, que Januário de Oliveira gravou com acompanhamento do Jazz Band Columbia, em disco Columbia. Senhor aqui usou o pseudônimo de J. Curangi. O nome do cantor não figura no selo do disco. Teve originalmente o título de Ó Rosa, Ó Rosa. Miçanga. Realidade, valsa de Milton Amaral, que Januário de Oliveira gravou com acompanhamento do Grupo do Canhoto, gravação de 11 de outubro de 1934, realizada na Victor, que lançou o disco em dezembro de 1934. Sonho e Realidade. Música. quem muito sonhou encontrar no paraíso com alguém que este alguém não te amou, em silêncio, saudade de guardar o mistério da imensa paixão. Que as lágrimas deixaram de rolar, talvez para ocultar as mágoas de um coração. A vida para uns é cheia de ventura, tem tantos milhares de risos e flores. A vida para outros é uma desventura, a envenenar na dor de triste desamores. A vida será sempre uma quimera infinita, um sonho imenso de ambição, um barco a navegar muito triste no mar da dor. Enfim tudo resiste até chegar à perfeição. Dá-me a anistia do teu amor, samba de Pedro Cabral e Oswaldo Santiago. Januário de Oliveira gravou com acompanhamento do Jazz Band Columbia, em disco Columbia, lançado em fevereiro de 1930. No rótulo não aparece o nome de Januário. Dá-me a anistia do teu amor. E me revoltei com pra ter uns caprichos loucos de mulher que quer mandar e só fazer o que quer. Eu, que sempre te amei, um dia briguei e me separei. Mas, chorar, teu perdão eu venho implorar. Oh, minha flor, vem trazer minha paz ao coração, pois é um horror para um rapaz viver na dor, coragem de tão dolorosa aflição. Eu sou do amor, marcha de Ari Barroso, que Januário de Oliveira gravou em dupla com Jararaca, com acompanhamento de Gaó, Jonas, Zezinho, Petit, Suti e Grani. A gravação é Colômbia, data de 1930. A revista Cruzeiro realizou um concurso para a escolha das melhores composições para o Carnaval de 1930, sendo um júri formado por figuras ligadas à música e à literatura, como Lourenço Fernandes, Otávio Bevilacqua, Adelmar Tavares, Olegário Mariano. Este samba foi classificado em segundo lugar. Ari Barroso aparece no disco, por ser um concurso, com o pseudônimo de Ivone Arantas, nome de sua noiva, que seria depois sua esposa. Eu sou do amor. Meu amor, eu vou me embora agora, agora. Eu não quero ouvir mais queixa. Me deixa, eu sou do amor, não posso perder o flor. Eu sou do amor, não posso perder o flor. O teu segredo, sem medo, não me passo pra feitiço, e é isso. Vocês estão em sintonia com a Rádio Universitária FM, apresentando o programa Arquivo de Cera. Produção, apresentação e discoteca de Nireis, no ar daí de 1963, hoje com músicas da carreira discográfica do cantor Januário de Oliveira, nascido em 24 de março de 1902 e que faleceu em 22 de fevereiro de 1963. Chequerê, choro de JB da Silva, senhor, gravado por Januário de Oliveira, com o senhor no piano acompanhando e o violão de Pedroso, José Pedroso Camargo. Gravação Colúmbia, disco lançado em setembro de 1929. Vocês vão ouvir agora a primeira gravação do cantor Januário de Oliveira. Compõe o primeiro disco lançado, Xequerê. Não calculeis como sofre o meu pobre coração por faltar o teu carinho junto de meu violão. Não calculeis como sofre o meu pobre coração por faltar o teu carinho junto de meu violão. E assim é tudo em fim, meu doce Xequerê, mas eu não me conformo viver longe de você. E assim é tudo em fim, meu doce Xequerê, mas eu não me conformo viver longe de você. Vem depressa, sem demora, pra eu não mais viver em vão. As saudades já são tantas dentro do meu coração. Vem depressa, sem demora, pra eu não mais viver em vão. Que as saudades já são tantas dentro do meu coração. E assim é tudo em fim, Xequerê, mas eu não me conformo viver longe de você. E assim é tudo em fim, meu doce Xequerê, mas eu não me conformo viver longe de você. O Retrato da Mulher que a Gente Gosta, samba de José Francisco de Freitas, gravado por Januário de Oliveira com Gaó, Jonas, Petit, Zezinho, Suti e Grani. Gravação Colúmbia, disco lançado em 1929. O Retrato da Mulher que a Gente Gosta. Tão feio, tão vil, mulher formosa como tu és, meu bem. Tem atrativos como ninguém, ninguém. Tu deves saber que a graça da mulher, que é linda, não há nada que disfarça. Benzinho, benzinho, o teu retrato eu guardo com carinho. sinal, meu bem. E seu rostinho bem certo estou, não tem. Mas por que passas, meu benzinho, a natureza de beleza? Pois tu tens encantos mil, pra que um disfarce tão feio, tão vil? Mulher formosa como tu és, meu bem, tem atrativos como ninguém, ninguém. Tu deve saber que a graça da mulher que é linda não há nada que disfarça. Quebra, quebra, gabiroba, marcha de Plínio de Brito, que foi gravado por Januário de Oliveira, Paraguaçu e Jararaca, com acompanhamento de Gaó, Jonas, Petit, Zezinho e Grani. Gravação em disco Colômbia, lançamento do disco março de 1930 para o carnaval daquele ano. Quebra, quebra, gabiroba. Samba de Almirante, Januário de Oliveira quem canta juntamente com Jararaca e acompanhamento de conjunto. Gravação em disco Colômbia, que fez parte do mesmo concurso da revista Cruzeiro, que realizou o concurso para a escolha das melhores composições para o carnaval de 1930. E o júri foi formado, como eu já disse, por Lourenço Fernandes, Otávio Bevilacqua, Adelmar Tavares e Olegário Mariano. Este samba que vamos ouvir classificou-se em terceiro lugar. Almirante, cujo nome real é Henrique Forez Domingues, aparece sob o pseudônimo de Henrique Forete e Bicudo do Esquecimento, como se fossem dois autores, Macumba e Mangueira. Macumba e Mangueira, levar isso a confiança, tudo aquilo que eu tenho. carreira. Meu pedido sincero, sei que meu santo atende. Eu sou como que eu quero, ele vem, compreende. Não sei que bem fazer, quem me tirou o amor. Ser primeiro dinheiro e depois ser amor. Se eu lhe pedir, todo mundo me diz, hei de conseguir ser um dia feliz. Rua na rua, fazendo pedido, só posso virar quando for atendido. Rua na rua, fazendo pedido, só posso virar quando for atendido. Arrependi do pedido que fiz, por ter sido atendido, fiquei mais infeliz. Hoje fico chorando, todo bem que fugiu. O dinheiro acabando, meu amor me traiu. Volto àquele recanto da macumba em mangueira, pra pedir ao meu santo minha vida primeira. Darei ao macumbeiro, seja lá o que for, pra não ter dinheiro, pra não ter mais amor. Vou a macumba, fazendo o pedido, só volto de lá quando for atendido. Vou a macumba, fazendo o pedido, só volto de lá quando for atendido. Vamos agora para o segundo intervalo. Logo mais estaremos voltando com a terceira parte de Arquivo de Cera. Universitária FM, a sintonia da terra. Estamos voltando com o programa Arquivo de Cera. Hoje, homenagem ao cantor Januário de Oliveira, nascido em 24 de março de 1902 e que faleceu em 22 de fevereiro de 1963. Sem Amor, samba de J.B. da Silva, senhor. Canta Januário de Oliveira com Gaó, Jonas, Petit, Zezinho, Suti e Grani. Gravação Colômbia, disco lançado em março de 1930. J.B. da Silva, o senhor, aqui usa o pseudônimo de J. Curangi. No rótulo, o gênero está como marcha, mas trata-se de um samba. Foi antes gravado por Carlos Serra na Odeon. Sem Amor. Sem amor, caladinho, como pobre cordeirinho. Tem que ficar caladinho, como pobre cordeirinho. Sim, amor, sim, amor. Vive na doce esperança, quem espera sempre alcança. Sem amor, sem amor. Sem amor, tá pensando na terra. Ai de quem vive sofrendo, neste mundo padecendo. Ai de quem vive sofrendo, neste mundo padecendo. Sem amor, sem amor. Confessa, samba de Francisco Neto, que foi gravado por Januário de Oliveira com Gaol, Jonas, Zezinho, Petit e Grani. Gravação Colômbia, disco lançado em março de 1930. Confessa. Valsa de J.B. da Silva, senhor, gravada por Januário de Oliveira com acompanhamento de orquestra. Gravação Colômbia, disco lançado em junho de 1930. Cauã. Uma vez ouvi, longe daqui, pensava eu em ti, quando sutil ouvi o canto da caua. Quanta saudade tive ali, naquela madrugada sã, em que primeira vez o amor senti. Só uma vez ouvi, longe daqui, pensava eu em ti, quando sutil ouvi o canto da canoa. Quanta saudade tive ali, naquela madrugada sã, em que primeira vez o amor senti. Daí então chorei por ti, pois mais um canto ali ouvi, o soluçar do jatanã, desafiando a canoa. Confesso que tudo senti, mil cores em meus olhos vi, numa saudade infinda de mãe querida. Só uma vez ouvi, longe daqui, pensava eu em ti, quando sutil ouvi o canto da canoa. Quanta saudade tive ali, naquela madrugada sã, em que primeira vez o amor senti. Daí então chorei por ti, pois mais um canto ali ouvi, o soluçar do jatanã, desafiando a canoa. Confesso que tudo senti, mil cores em meus olhos vi, numa saudade infinda de mãe querida. Vocês estão em sintonia com a Rádio Universitária FM na apresentação do programa Arquivo de Cera, produção, apresentação e discoteca de Nirez, hoje com músicas da carreira discográfica do cantor Januário de Oliveira, cujo nome real era Januário de Oliveira Chirico. Cantor, compositor e humorista, nasceu em 14 de março de 1902 no Catumbi, Rio de Janeiro. Trabalhou como caixeiro e depois como alfaiate. Cantando, participava de serenatas e animava festas como as do Clube Ginástico Português, até estrear na Rádio Sociedade do Rio de Janeiro e posteriormente na Rádio Clube do Brasil. Através do compositor J.B. da Silva, o senhor, em 1929, participou de um espetáculo no Teatro Municipal de São Paulo, promovido pelo Clube de Antropofagia, em apoio à candidatura de Júlio Prestes à presidência. Seu primeiro disco trazia duas músicas de autoria de senhor, Chequerê, Choro, e Nossa Senhora do Brasil, samba-canção feito em homenagem à pintora Tarsila do Amaral, do movimento modernista de 1922, que recebeu o senhor muito bem quando este esteve em São Paulo. Gravou ainda de senhor Minha Branca, Miçanga, Sem Amor, Viva a Penha, Cauã, Sou da Fandanga, Salve-se Quem Puder, Benzinho, Fala Macacada, Professor de Violão e Como Se Gosta. Resolvendo permanecer em São Paulo, cantou na Rádio Educadora Paulista, hoje Gazeta, na Rádio Record e na Rádio Difusora. Januário, em 1931, passou para a modesta gravadora Artifone e mais tarde para Victor. gravou ao todo nas três gravadoras 130 fonogramas, embora muitos deles não tragam seu nome. Em 1935, atuando como galã e cantando, participou do filme Fazendo Fita, de Vittorio Capellaro. Participou da inauguração da Rádio Farroupilha de Porto Alegre, cantando em dueto com Carmen Miranda a música de Ari Barroso No Tabuleiro da Baiana. Ali chegou a permanecer por 2 anos. A partir de 1938, explorou seu lado cômico, apresentando-se em cassinos, ficando conhecido como humorista das quatro vozes, pois, fazendo imitações, cantava todas as quatro vozes de uma opereta: barítono, tenor, soprano e contralto. Das imitações, destacaram-se a de Nelson Ed, Marta Egert, Jean Sablon e, principalmente, Carmen Miranda. Em 1949, interrompeu sua carreira artística, tornando-se empresário de artistas. Januário de Oliveira faleceu no dia 24 de março de 1963, em São Paulo, aos 61 anos de idade. Meu Destino, valsa de José Maria de Abreu e Carlos Rego Barros de Souza. Januário de Oliveira canta com acompanhamento da Orquestra Victor Brasileira. Gravação de 12 de outubro de 1934, realizada na Victor, que lançou o disco em abril de 1935. Meu Destino. A teus pés eu já depositei meu coração. É o cofre onde guardo esta cruel paixão. Como é triste o meu viver, pois eu vivo deste amor que trouxe para mim a dor. Nestas noites de luar, então eu sofro mais. Só a lua é quem ouve os meus doridos ais. Pelas ruas então vou, meu destino é padecer. Ai, quem me der então morrer. Minha vida é um calvário, do meu pranto fim rosário. No altar da dor rezo, meu amor, esta prece de tristeza que trouxe para minha vida esta mágoa dolorida. Tarde eu percebi que jamais terei esta vida que sonhei. Fortaleza, marcha de Pierre Luiz e Euclides Silva Novo, feita aqui em Fortaleza. Januário de Oliveira gravou, com acompanhamento do Jazz Band Columbia, em 1930, na Colômbia, e o nome do cantor não consta do rótulo. É uma homenagem à Miss Fortaleza 1929, senhorita Berenice Moraes. Os autores são respectivamente pernambucano e sergipano, ambos radicados no Ceará. Miss Fortaleza. Samba canção de Heitor dos Prazeres e João da Gente. Januário de Oliveira canta com acompanhamento de Gaó, Zezinho, Peti. A gravação é Colômbia, a música é de João da Gente e a letra é de Heitor dos Prazeres. Zezinho chama-se José do Patrocínio Oliveira. João da Gente chamava-se João da Silva Morgado. Este samba ganhou em 1927, em concurso realizado na Casa José Espinguela. Tristeza. A tristeza me persegue. Ora, vejam que martírio meu foi embora na orgia. Eu não tenho alegria, meu Deus. A tristeza me persegue. Meu Deus, a tristeza, meu bem, comigo mora. se eu tivesse alegria, mandava sentindo embora. Eu fico sorrindo, sorrindo pra não chorar. Eu levo a vida a brincar, a brincar. A tristeza me persegue. Ora, vejam que martírio meu. Fui-te embora na orgia. Eu não tenho alegria, meu Deus. De Valentina Biosca e Heitor Catumbi. Januário de Oliveira canta com acompanhamento da Orquestra Victor Brasileira, gravação de 12 de outubro de 1934, realizada na Victor, que lançou o disco através de suplemento mensal para abril de 1935. Tortura de Amor. Recordar o sabor dos beijos que trocamos num enlevo sem fim. Recordar é sofrer, é uma tortura louca, um triste padecer. Recordar é querer. Um amor reviver. Este amor alucinante, fascinante, este amor que é um tormento. Eu quisera para o meu sossego sepultá-lo no esquecimento. Este amor quanto ao medo, e é todo o meu desejo. É a razão de meu viver este amor, meu amor, é a maior razão de meu sofrer. Thank you. amor que é um tormento. Eu quisera para meu sossego recolocá-lo no esquecimento. Esse amor que é tudo quanto almejo e é todo meu desejo. É a razão de meu viver, este amor, meu amor, é a maior razão de meu sofrer. Bota o feijão no fogo, samba de Lamartine Babo. Januário de Oliveira canta em dupla com Jararaca, acompanha conjunto regional. Gravação de 1930, realizada na Colômbia, que lançou o disco em março. A revista Cruzeiro realizou o concurso, ao qual nós já nos referimos por duas vezes, e dentre as composições premiadas está essa Bota Feijão no Fogo, com aquele mesmo júri formado por intelectuais e músicos. Este samba classificou-se em primeiro lugar. Lamartine Babo aparece sob pseudônimo de T. Misto. Bota o feijão no fogo. Bota o feijão no fogo, Maria. Bota essa porcaria. Bota o feijão no fogo, Maria. Pronta, tá. Produção, apresentação e discoteca de Mireis, no ar daí de 1963, fica por aqui. Nosso muito obrigado pela audiência, pela atenção, e no próximo programa traremos um novo assunto para vocês. Até lá.